Já chegou mais um Natal, tempo de ouvir o coração, separar o bem do mal e espalhar a oração. Tempo de se dividir a nossa água, o nosso pão. Tempo de se reunir em volta da mesma emoção. Já chegou mais um Natal, a esperança em nossas mãos. Outra noite especial para juntar nossos irmãos. Já chegou mais um Natal, o dia em que Jesus nasceu, para tornar o mundo igual diante do olhar de Deus. Quando o mundo conseguir acreditar na sua fé, descobrir que vive aqui esse Jesus de Nazaré, nossa força vai cobrir a terra que ele abençoou. E das guerras vão surgir tempos de luz, tempos de amor, paz na terra em nome de nosso Senhor. Pai, te pedimos, rogai por nós, Pai. Sei que ouves a nossa voz, Pai. Nos ensine a viver em paz. Pedimos, rogai por nós, Pai. Sei que ouves a nossa voz, Pai. Nos ensine a viver em paz. Chegou mais Natal, tempo de ouvir o coração, separar o bem do mal e espalhar a oração. Tempo de se dividir a nossa água, o nosso pão. Tempo de se reunir em volta da mesma emoção. Já chegou mais um Natal, a esperança em nossas mãos. Outra noite especial para juntar nossos irmãos. Já chegou mais um Natal, o dia em que Jesus nasceu, para tornar o mundo igual diante do olhar de Deus. A gente compreender a oração que ele ensinou, nesse chão vamos colher o fruto que ele plantou. Quando não houver mais fome e quando não houver mais dor, vai chegar esse Natal do jeito